Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Musicais, queridos ouvintes, aqui é Alexandre de Master, este é o 179º episódio do Paranerdia, um podcast para nerd. Yeah! Yeah! Olá, as crianças, Jorge! Uhul! E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do Paranerdia, aqui é Jorge, seu editor, vamos para mais uma leva de recadinhos deste episódio. Seguinte, antes que eu fale aqui os recadinhos propriamente ditos, vou deixar para vocês um aviso. Por causa que o Nerdmaster infelizmente não conseguiu manter a faixa dele separada, eu tô tendo que editar do bruto, então alguns barulhos de fundo que infelizmente vieram da minha faixa vão atrapalhar um pouquinho a experiência de vocês no episódio desta semana. Então, peço desculpas de antemão a respeito do caso e vamos seguir em frente com os nossos recados. Se você quiser mandar um e-mail e fazer a alegria do Nerdmaster, porque ultimamente ele só tem recebido o e-mail lá do pessoal do Elias Passos Tenório, então é só mandar um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Se você quiser mandar aquele tweet maroto através do Twitter, basta mandar para @paranerdia que está tudo certo. Se você quiser chegar lá no Facebook, meio mesmo mortinho, para poder dar o seu comentário, basta chegar em facebook.com/paranerdia. Se você quiser entrar no grupo do Telegram e conversar com a gente a respeito dos episódios em questão, basta entrar em t.me/paranerdia que está tudo certo. Se você quiser assistir às lives dos episódios gravadas do jeito que acontecem na hora e também ver os outros quadros, como as nerdices do Nerdmaster, basta dar um pulo em youtube.com/paranerdiatv. Agora, se você resolveu ajudar o Paranerdia com mais do que apenas divulgar a palavra, basta dar um pulo em apoia.se/paranerdia e picpay.me/paranerdia para ajudar com apoios a partir de R$1, que hoje em dia não compra nem mais balinha no boteco. Então eu agradeço a todos vocês que têm ajudado o Paranerdia desde então e sigam com o episódio que está sensacional. Eu sou seu pai. Episódio 179, vamos ressuscitar um formato de programa do Paranerdia que há muito tempo eu não faço, que é as melhores músicas da Disney. O último episódio que a gente falou isso, ó, foi lá para os 70 e pouco, quer dizer, tem 100 episódios atrás essa bodega, para tu ver como é que eu tô muito bom nesse negócio de manter o formato antigo no Paranerdia, né? Só que não. Não é? Para tornar divertida essa escolha, eu pedi para a galera escolher cada participante aqui duas músicas, sendo que só valiam músicas de filmes pós-2000. Ou seja, estão nessa brincadeira A Nova Onda do Imperador, Atlantis, Planeta do Tesouro, Irmão Urso, Nem que a Vaca Tussa, Galinho Chicken Little, Família do Futuro, Bolt o Supercão, Princesa e o Sapo, Enrolados, Ursinho Poo, não confunda com Ursinho Puff, essa é a versão nova, Detona Ralph, Frozen, Operação Big Hero, Zootopia, Moana, Wi-Fi Ralph, Frozen 2, Raya e o Último Dragão e Encanto. Não por acaso aquela que vai ter mais músicas nessa conversa. Né? Aí, então cada participante escolheu duas músicas desses filmes, cada um escolheu duas. E aí vamos começar com as damas primeiro, né? Madame Dona Sir Sarah. Com qual música você gostaria de começar esta kizumba? Começaria com aquela que eu estou dedicando, o sobrenome que eu estou usando. Em vez de Aco, eu hoje estou usando Madrigal, então é a música de Luísa, que é Estou Nervosa. Jorge, toca a música! Não precisa responder, filha da puta! Claro que eu vou responder, tá chamando meu nome, porra? Eu sou forte, não vacilo. Qualquer peso pra mim é tranquilo. Vem com tudo, eu aguento. E ninguém vai negar meu talento. Não questiono se é pesado. O meu corpo suporta o fardo. Se me dá um aço, eu piso, eu amasso. Com a força dos braços, eu passo estilhaços. Estou nervosa e ansiosa na corda bamba, sigo cautelosa. Estou nervosa como um herói que se cansou numa luta horrorosa. Estou nervosa, se eu não for generosa, me sinto ansiosa. Não posso cansar, não posso falhar. Será que eu vou quebrar o que me faz quebrar? Preciso num tic tic tic que não quer parar. Uou. Esse se faz tic tic tic pronta pra estourar. Pede pra Luiz, ela é mais velha. Tudo que pesar demais vai pra ela. Não sou nada se tirar o meu dom. A pressão é tanta por aqui que já me estressou. Uou. E a pressão faz tic, tic, tic, meu limite chegou. Eu fico assim, ansiosa, mas tento fingir ser corajosa. Estou nervosa, ameaça é raivosa, fatal e silenciosa. Estou nervosa, eu sei, sou orgulhosa e a vida é perigosa. A casa vai cair, preciso agir. Eu uso a minha força, mas não sei como impedir. Então, mudar o astral e segurar a expectativa, eu seria. Pressionada, mas volta. Eu Cara, esta música é sensacional. Não é a melhor, já vou deixar claro. Ela não é a segunda. Melhor. Ela é a segunda melhor. É a segunda melhor. Eu escolhi a melhor pra mim, e sim, eu sou egoísta, por isso eu deixei a melhor pra mim. É, cara, mas... eu fui falar, o Nerd Master quase me comeu vivo, ele não, eu... Né? Eu quero, é a vantagem de ser dono do podcast, é que você pode escolher com prioridade, né? Mas tudo bem. Massarete, por que gostas de Madame Dona Luísa estando nervosa? Cara, a Luísa, ela é uma personagem... Por quê? O dom dela é a força, já começa por aí. E ela é a que mais, se a gente for pegar o peso de todos os dons da família Madrigal, ela é a que mais está sempre ajudando diretamente todo mundo. Então, no momento. Uma palavra define a Luísa, que é a proativa. Isso, tipo, cara, todo mundo ali da aldeia precisa de ajuda, ela já vai lá e tal. E quando ela começa a sentir que tá tendo a inconstância do dom dela, ela vai ficando agoniada. E essa agonia afeta ela diretamente e mostra o quanto que a família em si é um pouco quebrada emocionalmente. Disfuncional por conta de todo esse peso que a alma madrigal, que é a avó, colocou em todo mundo. E a Luísa sente muito isso. Tanto que a parte que ela fala... Você tá sendo agoniada, você tá sendo boazinha. Que ela tá é num surto de tique nervoso. Não, é o que eu ia falar. Tipo, eu não vou cantar no ritmo agora, mas na hora que ela fala, a pressão faz tique, tique, tique, tique pronta tique, pra estourar. Tique. Oh. Sensacional. Cara, ela tá agoniada até porque a Maribel vira pra ela e fala, ah, mas você tava com um olhar tremendo e tal, tal, tal. E ela, não, você tá vendo coisa. E ela falando, e a pressão faz ticket, meu limite chegou. E ela vai tocando nesse ponto. Sempre. Então mostra o quanto a família tá disfuncional, é disfuncional, o quanto o peso de perder o dom cai pra ela, porque ela é uma das pessoas que mais sentem essa perda. Cara, e a coreografia, vamos assim dizer, da cena, da música, né? Que o pessoal tá jogando cada vez mais coisa em cima dela. Chega no final, ela joga a cidade inteira em cima da coitada da Luísa. É foda, cara. Sim, porque se você parar pra pensar, a aldeia inteira lá deles, de certa forma, anda por conta dela. Porque quem ajuda a pegar os bichos, quem ajuda a limpar o caminho... Quem ajuda a colocar as coisas no lugar é ela. Quem leva os pianos, as coisas, é ela. Agora, cara, a parte dos burrinhos fazendo back cover com a Luísa, parece aqueles tigrinhos da Zootopia, quando a Shakira canta, cara. É igualzinho, cara. Muito bom. Muito boa escolha, Sara. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa sobre a música da Luísa? Cri-cri. E dou-lhe uma. Cri-cri. Cri-cri. E dou-lhe duas. Cri-cri. Então tá, vamos passar para a próxima. Vou comentar dona... tá bom, né? Tudo bem. Pincamina, vai de quê? Frozen ou Nova Onda? Nova Onda. Então fala qual é a tua música. Deixa eu só falar direitinho, né? Porque eu, como sou a diferentona... Acabei escolhendo a música e tudo com o original em inglês, né? Então, a minha primeira dica é do filme A Nova Onda do Imperador. A música chama-se Snuff Out the Light. E é uma canção da Isma. Só que aí eu sou obrigada a fazer, né, uma paradinha estratégica. Dizer, povo... Eu escolhi a música com base na trilha sonora, né, no soundtrack. E depois estavam me apontando que, apesar dessa música ser muito legal e acho que ter tudo a ver com a Isma, até explica muito do espírito dela, a música acabou não sendo incluída efetivamente. Mas tá valendo, não tem problema não. Tá. E para vocês verem como a música é bacana, Jorge, toca o bagulho! Bora! When a woman acquires a certain age, and the men who adored you no longer swoon, it pays to avoid the sunlit days and live by the light of the kindly moon. But the moon grows old, just like us all, and her beautiful years are done. So now she prays through endless days to take her revenge on the sun. When I was a girl at my daddy's side, Papa the Royal Mortician revealed to me in secret signs the mark of a magician. And daddy was no dummy, did outrageous things with the mummy, and often the stiffs that he would drive would look better dead than they did alive. I studied well, I learned the trade, I thought my looks would never fade. If I could find that recipe to give the eternal youth to me, it was always my ambition to use Papa's tuition and gain some small remission from the vagaries of time. Every little ray of sunshine robbed me of my youth. Who to blame, who the one, who to curse? You know the only one to blame would be my enemy, the sun. With glee, the promises you made to me, I've really stopped at nothing. Murder, treachery, and lying. Whatever it takes to keep my looks, you really can't blame a girl for trying. Stop out the light, claim your right to a world of darkness. Stop out the light, neo fights. Cara, como a Ana falou, essa música faz parte da trilha sonora do filme, mas ela não aparece no filme, porque essa cena em que a Isma cantava essa música virou cena deletada, virou cena, era uma tipo uma cena estendida, quando a Isma e o Kronk vão para dentro do laboratório, sabe, no comecinho do filme. Mas olha, é realmente muito injusto essa cena ter sido deletada. Em primeiro lugar, porque é a Erta Kitt cantando, gente. Ela tem aquela vozinha. Mas pensa da seguinte maneira, podia ser a Marieta Severo. Oi! É. É, eu acho. Mas aí é que tá, com a Erta Kitt, eu acho que a música tem tudo a ver. Porque ela tem aquela voz assim, bem rouca, bem. Assim, ela bem puxa muito do. É, ela é quase, aquela Ross do Monstros S.A. Não, essa Kitt, pra quem não tá lembrando... A Erta Kitt, pra quem não tá lembrando, é a segunda mulher gato do seriado do Batman de 66. Eu não conto a Lee Meriwether, porque a Lee Meriwether só apareceu no filme, tá? Então teve a Yvonne Craig. Não foi a Yvonne Craig, não, peraí. Caralho, a primeira mulher gato. Não, foda-se. Miau! Então, miau, miou a minha memória. Puta que pariu. E eu falei o nome dela outro dia. Que porra. Foi Michelle Pfeiffer? É por isso que não, eu. Não, tô falando do seriado do 66, Fiote. Olha que legal. Não era nascido, não. Julie Newmar. Pronto, lembrei. Então, só porque eu ia falar que a sua memória subiu no telhado. Foda-se você, antes que eu me esqueça, tá? Então, Julie Newmar foi primeiro e ela é a mulher gato mais famosa do seriado, óbvio. Depois teve a Lee Meriwether só no filme, tranquilo, beleza. E aí teve a Eartha Kitt só na terceira e última temporada do Batman de 66. E se alguém tiver alguma dúvida ainda quanto a quem é quem, lembrar que a Eartha Kitt é a única mulher gata negra. Isso. Olha lá o Norberto. É uma gata negra. Você não lembrou nada. Quem lembrou foi ele falando de Julie Newmar no chat aqui. Que bom. Muito obrigado, viu? Então tá. Muito boa escolha, Madame Donana. Como eu sei que é o resto dessa trupe de vigaristas, ninguém ouviu a porra da música que você escolheu além de mim, então vamos passar pra próxima, né? Ô, Fid Kenga. Fala, capitão. Vai de Enrolada ou de Moana primeiro? Não dá spoiler, rapaz. Vamos de Enrolada. Ah, spoiler de Coerrola. As músicas estão todas listadas no post do episódio. Vai se fuder. Eu tenho um sonho, cara. Muito bom. Agora, eu tenho um sonho. Versão em português ou versão em inglês? Ah, por favor, versão em português, né, cara? É muito português. Aí deixa eu te contar uma coisinha engraçada, que é por isso que eu gosto da minha equipe, entendeu? Porque aí eu descubro quem viu, ou assistiu, ou viu os episódios anteriores e quem não ouviu. Essa porra dessa música participou da primeira parte das músicas melhores da Disney, tá? Mas tá bom, tudo bem. Eu gosto dela, então deixa. Gosto tanto que vou tocar de novo. Jorge, toca o bagulho. Bora. Uma vez. Sou malvado e violento. Meu riso é tão rosnento. As minhas mãos têm marcas bem à vista. Apesar de ser marmanjo, do meu jeito e do meu gancho, meu sonho sempre foi ser pianista. Imagine eu no palco tocando Mozart, martelando as teclas de marfim. O meu forte, na verdade, é a minha habilidade. Obrigado! Pois lá no fundo um sonho eu tenho sim. Você tem sim, um sonho sim. Afinal, não sou tão rude e mal assim. Eu às vezes causo dores, mas sou um dos sonhadores. Como todo mundo, um sonho eu tenho sim. Tenho marcas, cicatrizes, inchaços e varizes. E nem a minha cara é muito boa. Tenho dedos de montão, pescoço inchado e narigão. E ainda assim procuro uma pessoa. Imagine eu como uma linda moça, dentro de um barquinho bem assim. Apesar de desordeiro, sou amante, não guerreiro. Pois lá no fundo um sonho eu tenho sim. Eu tenho sim, você tem sim, um sonho sim, um sonho sim. E eu sei que um dia vou amar enfim. Apesar da cara horrível, minha alma é sensível. Como todo mundo, um sonho eu tenho sim. Thor quer ir embora e ser florista. Gunther é um bom decorador. O Fedor, a mímica, os doces do Átila são um primor. Um tricota, outro borda, outro faz teatro e moda. E Vladimir tem coleção de unicórnios. Qual é o seu sonho? É comigo isso aí? Você sonha com o quê? Não. Desculpem, crianças, não sei cantar. Tenho sonhos, mas nem tanto, mais simples por enquanto. São em algum lugar ensolarado, numa ilha no verão, bronzeado e solteirão, com pilhas de dinheiro ao meu lado. Eu tenho sim, você tem sim, um sonho sim, um sonho sim. Que as lanternas flutuantes são pra mim. Quanto mais se vão as horas, mais eu gosto aqui de fora. Eu sou igual um sonho, eu tenho sim. Você tem sim, um sonho sim, nós temos sim, um sonho sim. Vejam que afinal ninguém é tão ruim. não é o fim. Somos prontos, golpistas e grotescos otimistas. Pois lá no fundo o sonho temos sim. Eu tenho sim. O sonho sim. Eu tenho sim. O sonho sim. Goste dessa música, tanto que ela já participou desse programa, né? Desse formato, meu querido Feed Kenga. Mas por que, que você escolheu essa música em detrimento de todas as outras? Porque essa música é especial, cara. Eu tava em Goiânia quando foi lançada, eu fui ver no cinema, tava acompanhado por pessoas que eu gosto muito. E por incrível que pareça, nesse dia eu tinha ido no mercado só pra comprar uma panela de ferro, velho. Uma frigideira grande pra fazer. Eu cozinho bem, né? E a gente tinha feito as compras e passamos no cinema pra assistir o filme. E eu tava com uma panela dentro de uma sacola, do tamanho da panela que ela entra na taverna cheia de bandido e não larga aquela panela por nada no mundo. Aí ficou marcado na memória essa música, velho. Muito foda. Sendo que ela tá usando mais uma frigideira, né? Mas tá bom, ok. Como ele falou Goiânia, é Goiânia. Tá, rapaz, tá Obrigado, tá? Obrigado, já. Tá agradecido, Sara. Tua participação foi sensacional. Então tá bom, chega. Obrigado. Também te amo, tá? Para. Ok. Mais alguém gostaria de comentar esta música da taverna? Olha, eita, não, mas eu tô vendo aqui. Eu acho que o povo tá com medo de começar a tossir, né? Espirrar. O que foi marcante naquele clipe, Jorge, é que entra uma mocinha e um bandido me pede chinelo numa taverna cheia de bandidão e dentro de 30 segundos tá todo mundo dançando, cantando, bailando e abrindo o coração, velho. O primeiro, que é o Mão de Gancho, né, que é a voz do Mauro Ramos, eu tive o sonho uma vez. Aí o cara começa a tocar no piano, cara, é muito escroto. É uma cena fantástica, ao mesmo tempo, cara. É óbvio que quem rouba a cena nessa caralha é o baixinho. Nosso anjinho, né? O Cupido passeando pra lá e pra cá e mandando beijinho pra todo mundo. Puta que pariu. Nessa música, inclusive. Só. O que eu ia falar antes de ter não arrumado o microfone. Rolando marrom no chat, falou assim pra não falar assim com a mamãe, que chamou a mamãe da trupe da Sara. É o trupe da Sara. Não, o Marrom é meu irmão. Não, ah, Marrom é teu irmão? Não. Ah, é o outro Feed Kenga? Ah, desculpa esse, Marrom. Não, eu já até fiquei assim, calma, isso faz parte. Feed Kenga é apelido só do Marrom, do Jota, tá? Não é nada contra Vossa Senhora, sua mãe, não, tá? É só um apelido de carinhoso que eu trato o Jota, tá, seu Marrom? Desculpa aí, tá? E Marrom, só foi falar, você pediu. Comentando aqui. Eu nem vou responder você, Norberto, porque eu não quero deixar de ser educado. Mas eu vou comentar. Norberto Silva, às 20 horas e 57 minutos, comentou: tira o microfone da bunda, Jorge. E eu concordo. Não, só que foi bom que o Jorge falou assim: ah, não vou te responder, mas ele já respondeu assim: ó. Não. Não. Eu respondi assim. Ok? Tá bom, vamos lá. É, já que eu tô falando que tem alguém espírito aqui, né? Por aí. Eu sou espírita, mas eu não tenho filho nada. Filho da mulher que eu amo. Qual é a primeira das tuas músicas? Bom, da minha parte eu vou mandar Sugar Rush de Detona Ralph. Muito bom, cara. Que pra quem não sabe, é a música tema da Corrida Doce, quando a galera tá lá na corrida. E a cantada toda em inglês. Não tem versão em português dessa. Por isso que eu nem perguntei pra eles. Era... Cara, a música é muito boa, cara. A música é excelente. Tanto é que... Toca aí! Ô, filho de uma boa mãe. Música. Sugar Rush. Primeiro de tudo, vamos lá. Primeiro de tudo, pra quem não sabe, Sugar Rush tem uma versão em japonês. E como se trata, de uma música de jogo, de um jogo de corrida, sim, porque eu sou beat de jogo de corrida, foi por isso que eu escolhi. Ok. Olha, eu não tenho propriedade pra falar das viadagens de ninguém, porque eu sou viada por um cantor japonês que... É, isso aí. Não é? É. Camidio, manda um abraço. Oi. Eu sou beat de Zoro, então estamos todos no mesmo lugar. Eu vou ficar quietinho aqui, que é pra não me complicar. Cara, o meu cantor japonês, ele segue uma linha francesa, velho. Muito boa. É lógica pra quê, não sei. E claro que zero surpresa, né, Norberto? Tem a versão em japonês. Falou em versão japonesa. Olha eu aqui. Então, já falou tudo que queria falar da música? Quer falar mais alguma coisa? Quem canta no japonês? Deixa eu pegar aqui. Isso eu vou ter que pesquisar. Deixa eu pegar, é um cantor muito popular no Japão? Desculpa, a sua bunda. A sua bunda. Eu não conheço. Deixa eu pegar e a sua bunda? Nossa, não, eu boa, acho que é o nome. Eu acho que é o sobrenome. Deixa eu pegar na sua bunda. Respondendo a sua pergunta, é cantada pela dupla AKB48. Ah, o AKB48. Mas qual das 48 cantoras? Agora eu entendi. É, as 48 idols muito louca. Muito bem. Gente, eu já me perco só com o BTS, que é meia dúzia. Cara, o pior é que eu posso ouvir adora sigla, né, velho? Eu não posso ouvir falar de HB, que me vem aquela música famosa delas que elas cantam. I love you, I need you, na-na-na. A sua bunda é um grande... Norberto grande. A sua bunda é um grande cantor. Acabei 48. Porra, Norberto, isso aqui é da gente. Imaginando que é com essa voz pro Sugar Rush. Ai, cara. Então tá, vamos seguir. Sou eu, né? Sou eu. Então, já que falamos a respeito do Sugar Rush. Tá bom, bora calar a boca e deixar o protagonista aqui falar, faz favor. Obrigado. Então, vamos falar da minha vez agora. E já que a gente falou a respeito do Sugar Rush no Detona Ralph 1, vamos falar agora de Na Corrida do Caos, em Wi-Fi Ralph. Ô Jorge, toca o bagulho. Bora. Ô, canção. Ah, vai. Eu tô refletindo. O que será que eu quero? Qual é minha missão? Qual é meu sonho? Ah, gente, eu tentei. Corrida do Caos? Não sei por que a vida me jogou aqui. Preciso descobrir qual a razão. Será que eu sou um pássaro em transformação? Parece até chavão. Olha, é um mercadão. Ah! Se eu rimo, até me animo. Eu me sinto especial na corrida. Deixa eu ver, fique esperto ou vai morrer. Bem-vindo ao nosso jogo. Eu acho que isso é roubo. Temos cabos, cabos, fios e fogueira, emoção e muitas neiras. De dentro do esgoto tem um grande bicho solto. Eu adoro um animal ou objetos de metal. Tem quem acha assustador. Ah, eu diria encantador. Um povinho sem noção, mas com coração. Vou tatuar o seu carrão. Quem não lembra, essa música acontece no Wi-Fi Ralph, né? Detonando a internet e tal e coisa. E é uma puta de uma paródia. Por quê? Ela acontece justamente depois da Vanellope se encontrar com as princesas Disney no site omydisney.com. Entendeu? Aí todas as princesas estão lá querendo saber se a Vanellope também é uma princesa. Aí, ah, você tem problemas com um cara grandão que acha que devia ganhar a tua vida? Sim! Ah, então você é princesa. Tranquilo. E você já cantou para resolver os seus problemas? Não. Ah, mas encontra lá uma água que você vai conseguir cantar algo que vem do fundo da tua alma e brará, timbim, pão duro. Aí, beleza, a Vanellope tá puta de raiva já com o Ralph, né? No momento que aconteceu essa canção, ela tá olhando pra uma poça d'água no meio do chão. E aí, dona Água? Vamos resolver? Vai aparecer os negócios cantados pra mim? Não? Aí, de repente, o cenário todo muda, vira aquela porra daquela zona da corrida do caos. Aí ela começa a cantar um monte de coisas sem sentido na porra da música. Cara, essa música é sensacional justamente pela paródia, né? Pela zoeira que ele faz com o clichê da Disney de ter uma mulher cantando e resolvendo seus problemas na canção, né? Sensacional. Mas alguém viu isso ou eu vou ter que acionar o Cri-Cri? Muito bom. E foi uma puta de uma quebra de expectativa, porque eu esperava que fosse ter um negócio florido, bonitinho, porque, ah, eu sou da Disney, sou princesa, e quando ela começa a cantar, ela mostra, aparece um passarinho, um pombo, sei lá, e ela sobe em cima de um carrinho de compra cheio de lixo. É muito louco aquilo ali, velho. Um pombo com uma perna só. Isso tem mostra o quão fora do padrão a Vanellope é com o Princesa Disney. A Vanellope... Cara, a Vanellope... Apesar de tudo, a Vanellope é mais Princesa Disney do que a Merida, tá? Só vou falar isso. Tá? Mas acho que se a gente for fazer uma escala, o Cusco ganha dela. Ah, o Cusco é muito mais princesa Disney do que todas as outras princesas Disney juntas, cara. Não, o Cusco sozinho, ele vai. Ele só vai. O Cusco sozinho é todo, são todas as princesas Disney reunidas. Ô, Nerdmaster, o Norberto pediu alguma uma coisa pra você, cara. Ah, você quer que eu leia, né? É você, você que tá querendo. Então, ele pediu pra alguém tirar a garrafa de pinga de perto de você. Aham. A merda, é, você desculpa, tá perto não, de mim aqui. É, né? Quem esquenta buraco é o outro ali, não é? Não sou eu. Caralho! É que a pinga dele se chama esquenta buraco, Sara. Exato. Ah. A pinga que ele faz, é pinga artesanal que ele faz. Até porque a Mérida é da Pixar. É, não, inclusive tem, quando a Mérida fala naquele encontro de princesas, ela fala do jeito todo escolembado, todo esquisitão, que no original ela fala em gaélico. E no português quiseram ela falar um monte de gíria que não tinha porra nenhuma a ver. Aí a Vanessa... Ah, liga não, era do outro estúdio. Ah, tá, ok, beleza. Ah, que diferente. Né? Cusco é Deus, não apenas uma princesa. Meu filho, Cusco é uma princesa, é uma rainha, é Deus, é uma lhama. É, e é uma feiticeira. Ela é demais. É. Cusco é tudo isso. Tá. Quando beijo a minha boca, é esse peta. Tá bom, ok. O pior que a gente cantou essa música também no cast de He-Man, né? Mas tá valendo. Fazer o quê, né? Dona Ana! Oi. Próxima música! Olha, a próxima música, eu vou até falar, eu escolhi ela de propósito, porque a minha primeira canção, ela tem o que é legal, mas um pouco pesado, um pouco amargo, né? Que é a Isma reclamando das... Como é duro ser uma mulher, como é duro chegar a uma certa idade, ai, como é dura a vida. Então eu tinha que colocar uma coisa bem pra cima, por isso que a minha escolha recaiu no Frozen, Olaf cantando no verão. Jorge! Oi! Toca o bagulho! A Elsa tem que nos devolver o verão. O verão? Uhum. Ah, não sei porquê, mas eu sempre gostei tanto da ideia do verão, com o sol e coisas quentinhas. Sério? Suponho que não tenha muita experiência com o calor. Nenhuma! Mas às vezes eu gosto de fechar meus olhos e imaginar como vai ser quando o verão chegar. Ah. Abelhas zumbindo, crianças brincando e se divertindo, e eu fazendo o que a neve faz no verão. Vou me refrescar, nariz caldante me deitar, um bronzeado lindo pegar no verão. Vou ver a brisa do verão afastar o mau humor e ver o que o gelo se torna quando está no calor. Eu mal posso esperar para ver o que vão pensar. Meus amigos vão me achar mais legal no verão. Badabadabadu. O frio e o calor, os dois têm grau. Por eles juntos é natural. O inverno é uma época meio insossa. Eu quero o verão pra virar um boneco de neve feliz. Se a vida se complica, eu me apego então ao meu sonho de ficar no sol, relaxando a pressão. Com um céu azulzão e todos lá estarão pra que eu faça demais o que o gelo faz no verão. Vou contar pra ele. Não se atreva. No verão. Vambora. Ai. No verão. É a única coisa que eu vou fazer de música aqui nesse episódio, então aproveite. É. Ah, gente, agora... que não, hein? Pior que não, eu na minha segunda música eu vou arriscar fazer uma cantadinha de leve, nem que seja se um pouquinho. Se você não arrisca, eu vou, hein? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Mas, bom, cara, Eu não preciso perguntar por que você escolheu essa, né, Pincamina? Porque, puta, tu é a cara do Olaf, né, caralho? Não, o Olaf, na verdade, ele tem um otimismo que eu acho que eu nunca tive. Ele é muito sonhador, ele tá tão alegre com a ideia de pegar e encontrar o Verão. Na hora que ele faz aquela riminha final, né, o que mais... que ele vai rimar possa e deveria ser possa, né? Ele vai se... Ele deveria falar uma frase com poça. Eu vou virar um boneco de leve feliz. Na cabeça o shampoo, lave bem o seu pé. Isso é do Shrek e não conta. Mas a referência conta. Tá bom, tá bom. Não, o melhor de tudo. Não, é sério, essa música, ele é muito legal. Não, o melhor legal, de tudo é o Sven e o outro. Sim. Lá, o falando. Você conhece alguma coisa de Verão? Não, eu não conheço nada, não. Tá bom, né? Fazer o quê? É. Alguém conta pra ele que o Verão não é assim? Não, estraga a vida do menino, não, mas alguém precisa contar ele pra ele. Deixa ele sonhar, deixa. A gente tá precisando de sonhos. Cara, e o Olaf é o nosso representante. Como diria o sábio, sonhar ainda é grátis. Né? Muito bem. Cara, o inverno é uma época muito insossa, eu quero o verão pra virar uma... E ele olha pra uma poça e fala, boneco de neve feliz. Obrigado, Jota. Minha referência é muito, de ter pegado... É muita quebra de expectativa, velho. Por isso a minha referência de Shrek. E... Olha o mais incrível dessa música. O Porchat sabe cantar. Peraí. É o Porchat? É o Porchat. É o Fábio Porchat. O Olaf, tanto num quanto no Juro, dois. Juro, mano. Juro. Agora foi minha cabeça que explodiu. É o Porchat. Um que e no história dois. É essa, Porchat? É, né? E ele canta bem, o filho da puta, pra ver de tudo, né? Poxa, velho, a vocês voz dele que ver... ficou muito boa. Ele... Isso, vocês têm que ver, se vocês não viram, corre lá no Disney Plus, que é facinho de achar, os contos de Natal do Olaf. Que é ele tentando arrumar uma tradição natalina nova pra família, porque a Elsa e a... E a outra puta, ela, que eu esqueci o nome dela, a Ana. Desculpa, não é você. A Ana e a Elsa não têm tradição natalina, porque passaram 20 e tantos anos trancada na porra do castelo, né? Aí o Olaf tentou achar em tudo quanto é lugar da aldeia tradições natalinas. E as tradições natalinas do povo lá da sauna, dos suecos lá da sauna é sensacional, cara. É muito boa mesmo. Puta que pariu, cara. É muito boa. Procura lá, o especial de Natal do Olaf. É muito bom. Bom... continuando, Dona Sara Madrigal. Oi. Qual é seu próximo? Como se eu não soubesse. O meu. Let it go, let it go. Muito bem, é, ela quer deixar pra lá. Né? Chá pra lá. Ô, Jorge. Oi. Toca o bagulho. Bora. Sem pegadas pra seguir, um reino de isolamento, e a rainha está aqui. A tempestade vem chegando e já não sei. Não consegui conter, bem que eu tentei. Não podem vir, não podem. Sempre a boa menina deve ser. Encobrir, não sentir, nunca saberão. Mas agora vou. Livre estou, não posso mais segurar. Livre estou, eu saí pra não voltar. os medos que me controlavam. Não vejo ao meu redor. É hora de experimentar os meus limites. Vou testar a liberdade. Venho enfim pra mim. Livre estou, livre estou. Cara, vocês por... Eu vou dar uma de Wallace agora, Sara. Segura essa. Ai, lá vocês vai. Se lembram a enxurrada de visualizações dessa porra, dessa música? Nossa. Nos YouTubes e nos programas de televisão e o caralho a quatro. Porque foi uma música que... Porra, a galera inteira cantava esta merda, seja no inglês, no português ou no que quer que seja. Cara, ela chegou a ter versões oficiais dela, chegou a ter mais de 20. Sim, eu recomendo uma de um cidadão chamado Alex Boyer, que ele cria músicas com um toquezinho de som africano. Eu vou deixar no post a versão dele do Let It Go. O cara é maravilhosa, tá? Annie Singers também fazem versão de Let It Go. Aí o Brasil fez a dela. Sim, né? Afinal de contas tem o Livre Estou. Livre Estou. Não dá mais pra segurar. Agora, Let It Go virar Livre Estou só porque tinha que encaixar a boca, né, na fala, é sacanagem, né? Ué? Ah, mas deixa até que estar. Souberam... Não, deixa mas, estar. Até que, souberam adaptar bem. Não fugiu tanto ao significado sim. que a música se entrega. Sim, sim, sim, sim. Sim, verdade, verdade. Alguém aqui, por acaso, nunca ouviu Let It Go? Eu lá. Boa! Mesmo que a gente não. Eu vou falar. Eu trabalho com gráfica, meu filho. Aqui, quando essa música estourou, era só convite de casamento, convite de aniversário, banner. Ai, que raiva que dá. Não, eu vou falar como cosplayer. Quando essa coisa estourou, o tanto de Elsa. E de Anas, né? E de Anas, e o tanto de apresentação que a galera inventava de fazer com Let It Go. Podia ser Elsa, não podia ser qualquer outro personagem, whatever, cantando Let It Go. Não existe nesse cara, mundo, uma vez cara. Eu vi... Foi eu, tipo o estouro da música Gangnam Style, do Psy. Todo cara, queria fazer eu não algum, sei alguma se eu vou conseguir encontrar esse vídeo, mas eu vi uma vez, talvez eu ache, talvez eu não ache. Eu vi uma pessoa fazendo cosplay de Olaf, fazendo cosplay de Elsa, cantando Let It Go. Meu pai. Lindo. Cara, imagina um cara isso, todo cara. Trajado de Olaf, né? Olaf de pano, óbvio, né? Evidente, né? Mas esse Olaf trajado de Elsa. Nossa senhora. Eu cara. Tenho que achar essa merda. Eu não sei se eu vou conseguir achar, mas foda-se. Aí quando beleza, você olha, o cara chega... Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go. Cara, eu só digo uma coisa. Eu cobri eventos de anime. E em eventos de anime tinha, às vezes, mais de 5 Elzas no mesmo evento. Sim. É igual hoje em dia Miranha, né, porra? Tem 60 miranhas por metro quadrado, né? Assim, não vamos nem pegar miranha, vamos pegar sempre os estouros que tem, né? Por exemplo, agora, eu não sei como é que vai ser agora, porque por conta da pandemia não teve tanto, mas, bicho, o que vai ter de Bruno, o que vai ter de Maribel... Eu tenho que arrumar um capuz pra virar um Bruno, cara, eu preciso ir de Bruno. Velho, não, lugar, não, sabe o que eu imagino? Aquela galera fazendo cosplay de Bruno e ficando com o capuz pra frente na música, sabe? Assim, vou adivinhar o seu futuro tenebroso. Muito bom, muito bom. Tá bom, seguindo. Muito boa escolha, inclusive, viu, dona Sara? Parabéns. Obrigada. Ô, filho da mulher que eu amo. Chora. Qual outra música? Bom, minha outra música vem de Irmão Urso. O nome da música é Look Through My Eyes. Como se eu já não estivesse falando com ele. Jorge! Oi! Toca o bagulho! Things in life you learn, and oh, in time you'll see. 'Cause out there somewhere, it's all waiting if you keep believing. So don't run, don't hide, it will be alright, you'll see. Trust me. Take a look through um filho de uma puta, tá, seu Jorge? Porque mandar um Phil Collins assim logo de cara é uma sacanagem da sua parte, tá? Não é sacanagem. Phil Collins fez parte de trilhas sonoras da Disney há muito tempo e eu só quis trazer a tradição de volta. E um adicional pra defender Phil Collins. Ele fez dueto com a Frida do ABBA. Continuemos. Não, não tô falando mal do Phil Collins, não. Muito pelo contrário. Eu só acho que é tipo jogar com super trunfo. Jogar a carta do Phil Collins. Essa é a ideia. Não, tipo Me assim, lembra, tá... Phil Collins também não era do Tarzan? Sim. Sim. Sim. Por isso que eu amo uma trilha do Tarzan também. Apesar de que... Vamos, venhamos e convenhamos que as versões em português da trilha do Tarzan também são foda. E, infelizmente, no caso do Irmão Urso, essa música que o Jorge escolheu não tem versão em português. Inclusive, assim, ele fez três músicas para Disney. A primeira foi a que eu escolhi. Aliás, a primeira foi a do Tarzan, You Be In My Heart. Depois veio a música que eu escolhi. Do Irmão Urso. E por fim, ele fez ele dublou o Lucky no filme 2 do Mowgli. Eu só vou contar uma coisinha pra você, meu amor. Não foi só essas duas músicas, não. Ele fez a trilha sonora toda, tá? É, eu sei. A trilha sonora toda, mas... Trilha sonora toda do Tarzan e a trilha sonora toda do Irmão Urso é do Phil Collins. Sim. Não são todas cantadas por ele, mas são todas dele. Sim, são todas dele. O cara é um puto de um compositor que, pelo amor de Deus... Cara, do Irmão Urso, eu gosto muito daquela No pé na estrada, eu vou voltar pro mundo que eu já parti. Que é o Coda cantando, né? Fazendo o puto do Irmão Urso. Fica mais puto ainda, fica mais chato ainda. É muito boa, cara. É muito boa mesmo. Então tá, Jorge, muito obrigado pela sua escolha, foi muito linda, viu? Eu te amo muito, tá? Sem problema, Phil Collins tá sempre no meu coraçãozinho, deu um quentinho no coração quando eu escolhi. Muito bom. Ô, irmão do Marrom! Oi! Qual é a tua outra? Aliás, deixa eu falar de outro jeito, peraí. Ô, irmão do Marrom! Oi! Obrigado! Uou. Ah, filho da mãe. A bugada foi linda. Badum. Qual é a tua Muito música? Bem. Fala, de graça. De nada. De Moana. É por isso que eu falei obrigado. Pois é, filho da mãe. Ô, Jorge. Oi. Essa ficha demorou pra cair. Cair, né? Não, até quase que não demorou, vai, não, cara. Ele ficou puto. Ele ficou... Não, por um momento quase que virou a ficha da Laerte, sabe? Demorou. Né? Tá bom, chega. Jorge, toca o Rebu. Então eu imagino o que queria dizer. Obrigado. Obrigado? De nada. Que? Não, não, não. Eu não vim. O que te faz cansar, okay. Vou te explicar, já saquei. Minha magnitude pode constranger. Você tá chocada, eu sei. É adorável. Os humanos nunca vão surpreender. Vem com o papai, cola em mim. Pode botar fé, sou mal e pode crer. Alguém como eu jamais nasceu. Tá olhando para um semideus. Vou te dizer então que nada pelo mar. Sol, o ar, eu arrasei, eu já sei de nada. Sou só o semi-cara do lugar. Hey! Quem levantou o céu sem suar? Você tinha essa altura, tada. Quando esfriou, quem trouxe o fogo e deslumbrou? O cara é um show! Oh! Fisguei o sol num puxão. De nada? E agora a gente tem verão. O vento eu domei como eu quis. De nada? O povo velejar feliz. Só falta eu dizer então de nada. Pelas ilhas do mar que eu ergui. E eu arrasei, eu já sei de nada. Ah, eu sei que sou demais, pode aplaudir. De nada, de nada. vou gastar o meu fôlego pra te explicar tudo quanto é fenômeno. O mar, a mata, o chão, a força mal e chamando atenção. Manda um envia bem fundo no chão, brota o coqueiro, olha o coco na mão. Mal e disse como é que tem que ser. As minhas férias ninguém deve interromper. E essa obra de arte aqui são as lutas que um dia eu venci. Eu sou o tal, sempre estou no comando. Olha só, que mal e tá sapateando. Já te falei, sou o rei de nada. Fiz o mundo e foi só um favor. Eu arrasei, eu já sei de nada. Mas toda minha hora eu já vou. Pode dizer, meu bem, de nada. Pelo barco que emprestou, eu vou bem além, além de nada. Sou mau e mais não sou bom nadador. De nada. Obrigado! Mas eu só queria te dizer de nada, meu querido Fitkenga. E pra quem não sabe... Peraí, gente. Pra quem não sabe, quem canta essa música no original é simplesmente The Rock. Ah, não, ok. Não, eu ia falar isso. Não. É Dwayne Johnson. Mas o Rock não foi chamado. The Rock. Ele não é mais conhecido como The Rock. Você sabe que ele não se chama mais de The Rock, né? Essa na verdade, é The Rock, olha, na verdade, The Rock era o pseudônimo dele quando ele usava, na luta livre. Ele lutava o wrestling. Depois isso. Que ele largou o wrestling pra se tornar ator, ele não usou mais o nome The Rock. As pessoas chamam ele hoje assim, erroneamente, mas na verdade é Dwayne Johnson. Beijo, Arthur Boni, do Refil, que é puta do Dwayne Johnson. Ah, eu também. Não, por que será? Será que é porque você tá usando um avatar de Maui na gravação? É? Né? Cara, gente, vocês sabem já, né? Que tem gravação no YouTube e o Feed Kenga aqui tá usando o avatar de Maui, tá? Muito bem. Nessa música, durante o desenho, né, durante o filme, a gente tá assistindo e ela vem praticamente de graça. Ela não te prepara pra essa música, né? Então é outra. Eu diria que ela não vem de graça, não. Ela vem de nada. Merda. Jorge! Festival de Tunduz. Anda logo, vai. E não, aí, aqui foi o solo de bateria. Né? E o Port mandou um abraço depois dessa. Cara, a parte da música que o Maui canta, os feitos dele, né? Que ele que criou os cocos, ele que puxou as ilhas, ele que levantou o céu e fez o verão. Tal, ilustra tudo com as tatuagens. Cara, o Maui da tatuagem é mil vezes mais carismático do que o Maui verdadeiro, né? Vemos. Ninguém aqui discorda disso, né? Que o Maui tatuagem é mil tatuagem vezes mais carismático, né? É que o Maui da tatuagem é o Maui, o Maui que é o real, antes de perder o anzol. É, mas é que é o Maui boa gente, né? Sim. Não é o Maui fala da puta. É o Maui antes da aposentadoria, o Maui que tá cheio de disposição. É uma representação, da consciência dele. É. Com certeza. É o grilo falante dele. E assim, além disso, na canção ele não te prepara porque ele vai fazer no finalzinho, né? Como o Nerdmaster fez comigo, esse filho da mãe. Depois que a música termina, o cara vem e fala: e obrigado! E vai embora. Obrigado! Ele mandou uma de Fábio Júnior. Obrigado! E foi. O filho da mãe só queria roubar o barco da menina, vai tomar na panha. Muito bem. O Norberto falou bem: o Maui da tatuagem é o anjinho do Maui. É bem isso. Ai, ai, ai, muito bom, muito bom. E falta quem? Eu? É eu! E eu deixei todo mundo... Cara, quem for ver a exibição da gravação depois no YouTube, cara, todo mundo falando logo no começo, tem que ter tal música. A maioria devia ser do bonde da Sarah, tá? Tem que ter tal música. Ai, que música é essa, Nerdbuster? Ninguém mais, ninguém menos do que... Não falamos do Bruno, não. Não. Não falamos do Bruno. Jorge! Oi! Toca! Não falamos do Bruno, não, não, não. Não falamos do Bruno. Mas íamos nos casar. Íamos nos casar. Tudo estava pronto, não havia uma nuvem no céu. Nada de nuvens no céu. Bruno chegou já tocando terror. Trovão. Sem querer assumir o meu papel. Desculpa, minha vida vai lá. Bruno diz que vai. Adivinha? E eu começo a me perder. A abuela pega a sombrinha. Já começa a escurecer. Foi a perfeição, mas desde então não falamos do Bruno. Não, não, não. Não falamos do Bruno. Ei, eu cresci com medo de escutá-lo gaguejando. Posso até ouvir o som do pano murmurando, como som de areia que não para de escorrer. Seu dom foi nos assustando. Toda a família foi aos poucos pirando. Nossas profecias tão difíceis de entender. Dá pra entender. Ser abismal vive no porão. Se chamado tal, verás o apagão. Quando for dormir, vai te consumir. Não falamos do Bruno. Não, não, não. Não falamos. De queixo caído na porra dessa música é bem do meio pro final, quando todo mundo tá cantando ao mesmo tempo, mas cada um tá cantando uma parte diferente da música. Sim, cada poderia um... ficar uma cacofonia, né, de bagunça, mas não, ficou uma harmonia tão gostosa que sim, você velho. Até fica prestando atenção para ver se tu reconhece a parte da música de uma pessoa. E é óbvio que todo mundo vai atrás da parte do Camilo, né? Ser abismal, vive no porão, se chamar o tal, verás o apagão. Cara, é muito foda, cara, maluco. Não, o equilíbrio que conseguiram fazer nessa música é muito bom. Tem uma técnica que eles utilizam para esse tipo de montagem musical, que é equalizar as vozes por faixa de impedância vocal, né? Então um vai cantar mais para tenor, o outro mais para baixo, o outro canta mais para contralto, soprano, e aí você evita que se transforme numa cacofonia, porque eles estão em faixas diferentes, né? Sim, não, é, o Jorge sabe bem disso, né, Jorge? Opa! É basicamente o que eu faço com vocês. Pra evitar um monte de barulho, eu só vou soprando. Ai, tudo no chão, gente. O Nerdmaster, ele falou do fato da quando começa a junção, né? todo mundo se guiar pela parte do Camilo. Mas não é à toa, porque a primeira faixa que entra é a dele falando ser abismal, aí já entra. Sim. O Félix e a Pipa. É, mas o Félix quando entra naquela história do Abuela pegar a sombrinha, a gente consegue pegar essa no... Também, no Abuela meio, pegar cara. A sombrinha. Não, não, agora outra parte que eu achei muito boa dessa música. Peppa, cara, o Félix cantando com a Peppa no começo da conversa. Ah, Trovão, você quer cantar essa merda? Não vou cantar, não. Você quer cantar ou canto eu? Não, meu amor, canta você. Oh, a Peppa é uma babaca. Vou te contar um negócio, não, mas velho. A Peppa é uma babaca. Paca, estrelinha, aliás, porra. As melhores partes dessa música estão com o Camilo, porque uma das melhores também é Isabela, seu boy chegou. Isabela, seu boy chegou. Não, pérolas da dublagem boa, brasileira. Isabela, bom, seu boy bom. Chegou. Que no original é Isabela, your boyfriend is here. Então não cabia ser o namorado, né? Tinha que ser... Seu boy chegou, cara, perfeito, né? Cara, ficou tá muito na mesa, bom. Né? Com todo mundo botando estrada, cara, é sensacional, porra. E a Mirabel cantando, eu queria saber do Bruno, porque ninguém me diz do Bruno, porque ninguém menciona o Bruno, eu quero saber do Bruno. E aí vem a Isabela, como sempre, né? Que é a senhora perfeitinha, né? Que a Mirabel chama ela, né? Me falou que a vida é boa. É a única que o filho da puta do Bruno fez uma previsão uma boa, boa. Né? Meu poder vai crescer com umas vinhas no jardim, minha vida vai ser ótima e o caralho. Mas que filha da puta! Cara, essa música inteira, tanto o áudio como o visual dela, é muito bom porque tem muita informação que ocorre durante essa música. E que a gente Sim. nota vendo com calma, tipo, na hora que tá a Dolores e a Maribel, e tá a Dolores naquela parte do... Ah, Dolores é sensacional, cara. É, Bruno com seu dono, toda a família foi aos poucos filhando. Aí, tipo, mostra o Bruno passando nos negócios, depois balançando a cabeça, assim, dá pra entender e você vê lá no fundo. É muito bom, cara, é muito bom. É porque a Dolores... Quem já viu o Encanto tá sabendo do que a gente tá falando. Se não, a gente fala aqui rapidinho. Cada um tem um poder. O Bruno prevê o futuro. Só que, infelizmente, a maioria das previsões dele é de desastre. Ele previu que iria ter um furacão no casamento da Peppa, que a Dolores ia se apaixonar por um cara que ia ser dado pra outra garota... Né? Que o cabelo do padre ia cair, que a pança que o peixe ia morrer. A pança do prefeito ia virar uma barriga, que o peixe da mulher ia morrer. Aí todo mundo acha que o cara traz mau agouro, mas não, ele prevê o futuro. Foda-se que o futuro é uma merda. Cara, né? Na verdade, a treta do Bruno é, ele prevê o futuro, mas não é de uma forma completa, porque tem que saber interpretar. E a galera fica tudo... O problema, sabe qual é? É que ele não sabe entregar. Também. Se ele soubesse entregar, ele fazia o futuro mesmo mais merda parecer razoável. Não, na hora que a Mirabel pega... Não, na hora que a Mirabel pega a previsão dela, até o Bruno fala, ah, e todo mundo reage assim, quebra. Basicamente, então, o Bruno é a mãe de nada dessa animação, né? É. Olha que é mais, tá? Ele tá mais pra Walter Mercado. Liga já! Fala, Ana. Não sei se vocês conhecem a história de que Alexandre o Grande, antes de começar a última campanha dele, foi lá em Delfos, né? Como todo grego, ele se sentia grego, vai lá em Delfos pra pegar com a pitonisa o teu futuro. Aí, dei no papelzinho. É, a pergunta era, né, se ele iria pra guerra, se ele iria voltar pra casa. Falei assim, irá, voltará, não morrerá ali. Ah, tá perfeito, maravilha. Só que ele morreu no meio da batalha, né? Ele ficou doente, na verdade, ele teve febre, morreu de febre. Pegou um Covid lá nas terras estrangeiras. Aí a pessoa falou assim, mas então tava errado o papel que ele recebeu. Eu falei assim, não, o papel tava certo, a pontuação é que tava errada. Devia estar escrito, irá, voltará? Não, morrerá ali. O problema é que não se bota pontuação na fala, né? Pois é, né? Tá é, bom. Com esses discursos agora, assim que a gente vê a importância da pontuação correta numa frase, com né? Com certeza. Inclusive, eu quero. Tem que saber entregar o texto. O comentário de Norberto Silva. Vá puta que te pariu, tá, Norberto? Só se tiver tá? Tá. Ele falou, amor, quem não Norberto. Tá vendo, quem tá ouvindo só no podcast, ele falou: Alexandre Nerdmaster tá grande mesmo, tá enorme. Ah, pra nossa, puta que senhora. Te pariu, tá? Acho que eu me esqueço, tá? Cara, quem não viu ainda Encanto, tá disponível já na Disney Plus, de grátis. De grátis não, eu vou ver amanhã. A porra do plano, né? Mas foda-se. E, cara, esse filme é do caralho. Não tem uma música ruim nesse filme, cara. A apresentação da família Madrigal é sensacional. A música do Bruno é sensacional. A música da Luísa é sensacional. A música depois da Abuela, pedindo desculpa no final, é sensacional. Cara, todas as músicas são lindas. A música da Isabela, depois, quando ela descobre o aumento no poder dela. Cara, é sensacional. Ô, Nerdmaster. Pergunta, essa música da Luísa foi antes ou depois dela ir pro Canadá? Não, foi depois de eu mandar você pra puta que te pariu. Ui! Tá? Pra quem não sabe, o Encanto é baseado em cultura colombiana, tá? A família Madrigal é uma família de colombianos, todos muito bem retratados, inclusive a galera parece mesmo com colombianos, na minha opinião, tá? Não tem nenhum branquinho ali na conversa. Tá? E depois eu vou pôr também no post que eu achei um vídeo. Eu não sei se eu vou conseguir pôr esse vídeo no post, porque esse vídeo eu só achei ele no Telegram. Uma menininha de óculos redondo, que era a cara da Mirabel, ela se reconhecendo no filme. A galera viu que eu postei no grupo dos ouvintes, né? Ela assim, no grupo dos padrinhos do Paraná. Sou eu. Cara, a menina é igualzinha a Mirabel pequena, a Mirabel criancinha, cara. É muito lindo. Como representatividade a gente vê aqui. Né? Não, eu também ouvi esses dias também o pessoal falando. Até brasileiro se sentiu representado, até porque como que a gente vai se sentir representado no Rio com duas araras azul? Ainda bem que o Norberto se consertou. Ele falou, só achei falta das flautas dos colombianos que vendem CD na cidade. Só que não são colombianos, são filha da puta, são peruanos. É, né? Não, peruana, caralho. Seu os cretino. Colombianos costumam vender outras coisas por aqui, mas... É! Principalmente é o Pablo. Ou como? É o Pablo. O Pablo, então, vendia direto. Né? Entre um hipopótamo gente... e outro. É, né? É. Então é isso, gente. Vamos terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito deste episódio. O Jorge vai ter um trabalho do caralho pra editar esse, mas foda-se, quem vai editar ele não sou eu. Vamos às considerações finais. Dona Ana, Pincamina, aquela que é rosa, aquela com muitos nomes, Joaninha Trek e o caralho é quatro. O que você acha? A Disney tá tomando vergonha na cara e aí, ultimamente tem acertado nos seus filmes com as suas músicas de filme ou não? Olha, é complicado, viu? É complicado porque tem muita gente que não gosta de musical, né? Já vi muita gente reclamar que não vê filme da Disney justamente porque tem muita cantoria. Tem música. Então, só um minutinho. Eu gostaria. Peraí. Só um segundinho só, por favor, desculpa. Lá vai. De todo o coração, para aquelas pessoas que não gostam de filmes da Disney, porque tem muita cantoria, vão tomar no meio do olho de vossos cus. O poder de cinco que me permite. É, de vossos anos. De vossos orifícios corrugados anais. É, de vossos esfíncteres. Nossa, tá. Como diz aqui no Nordeste, no meio do boga. Do boga. Sarete, Ana, termina o que você estava falando, desculpa. Então, assim, eu sou uma rata de musical, na verdade. Eu vi muito musical quando eu estava crescendo, e muito mais até do que Disney. E se eu Se eu disser que meu Spotify volta e meia cai dentro de alguma das músicas do Hamilton, é brincadeira. Eu não sei que toca muito Rock Horror Picture Show no seu Spotify, tá? Também. Vou só fingir que eu não sei, tá, disso. Tá? Eu não sei se cada vez que começa a tocar, se entrega aí, se as pessoas vêm... Né? Não. Só pipoca no Facebook só, pô. Olha só, Rock Horror Show, eu assisti uma versão feita pelo pessoal da ECA lá na USP. Que bom. Aliás, em breve, eu já estou prometendo isso, para a Nerdia, melhores musicais. Nossa, eu quero. Fazer. Eu sei que você quer, eu sei. E pode trazer K-pop, tem problema não, tá? J-Rock. Pode deixar, você pode trazer o que você quiser, minha filha. Falando nisso, minha filha, o que, que tu tá achando da safra mais recente desses filmes safrados da Disney? Cara, atualmente a Disney, ela tá inovando bastante. Ela saiu daquele cômodo, aquele comodismo que ela tava, e tá explorando outras formas, né, de música, outros ritmos. Tanto que a gente tava elogiando o fato da representatividade colombiana, ela puxa muito. Você ouve as músicas de Encanto, você não vê aquela coisa americanizada, você sente a essência colombiana dali. Não é Tex-Mex. Não. Exato. Não. Cara, ficou uma coisa legal. Ao meu ver, a Disney, ela tá se abrindo a esse espaço, ela tá dando espaço para pessoas vinculadas daquelas nacionalidades, tá saindo algo muito bom. E como a Ana falou, eu também tenho muita coisa com musical, desde criança. E o meu se abrange não somente a musicais da Broadway e etc, como eu também tô muito da Carazuka Revue, como eu já falei. Vejo adaptações de musicais japoneses, musicais de anime, musicais da Broadway. Mamma Mia de novo e vamos embora. Mamma Mia. Mamma Mia, Big Go Again. Mamma Mia, Let Me Go. Mamma Mia, Big Go Again. Me trazer ABBA no musical da Disney é sacanagem, tá? Não, cara, eu achei maravilhoso aquele último filme, esse eu esqueci o nome agora, que o guri fala, cala a boca, Bruno, velho. Silêncio, Bruno, velho, a música, o piano que toca é de tiquitita. Você tem Luca na lista? Não, não botou caralho, no Luca, não. Eu não botei Luca na lista, mas também cara, não tem muita piano que toca, não, o piano que toca quando os dois estão descendo de bicicleta é a sample de tiquitita do ABBA. Sim! Então, sim, cara, quando sim. Eu vi aquilo, eu entrei, eu aloprei. Foi tipo quando eu tava vendo Simpsons e tocou Waterloo. Então eu fiquei louco. Sim. Muito bom. Tipo, eu acho muito bom como estão usando musicais hoje em dia. Infelizmente, muita gente tem esse preconceito de musical, alegria, papapá. Mas, cara, você pega musicais como Hamilton. Quando você vê Hamilton, você vê que musical não é somente alegria. Como você também pode pegar... The Phantom Rock of the Horror Opera. Picture Show. Também. O Barbeiro. Como é que é a do Barbeiro? Barbeiro de Sevilha. Sweeney Todd. Les Miserables. A corrida que ele fez pela Mercedes. Não, God! Cara, é complicado. Eu acho que é outro Hamilton esse, hein? Ninguém tava dando bola pro Jorge, cara. Musical não é somente alegria. O pessoal tá vendo lidar com a música pra poder usar, como já usaram em Phantom of the Opera, tanto que tá até hoje em cartaz e etc. Matei o Jota. Fica umas coisas legais. Pena que muita gente se prende ao fator simples, musical, sei que, é chato, é piega. Não, para. Sweeney Todd fez um comercial legal de achocolatado. Filha de uma puta, seu Norberto. Por que você Silva? Leu, velho? Eu ignorei. Não dava pra desver. Merda. Tá, obrigado, Sarinha. Vamos lá. Nada. Ô, Feed Kenga. Fala, chefe. Qual as versões mais atuais dos musicais da Disney? Bom, nhé, tanto faz. Cara, assim, eu não curto musicais, não gosto. Se falar assim, é musical, então eu já... Então você já sabe o que eu mandei você fazer, né? Né? Pois é, mas assim, cara, eu não gosto. Porém, essas músicas que nós conversamos aqui, que nós falamos hoje, são músicas que em sua grande maioria são disruptivas, né? Elas te... Você não espera, elas não são óbvias na trama. Elas aparecem e te tiram do lugar comum. E isso é legal. Eu acredito que, às vezes, as músicas, ao invés de te ambientar, elas te tiram do lugar comum e te levam para uma outra pegada. E eu acho que isso é muito legal. Isso é que eu gosto dessas músicas que a gente falou aqui. E de muitas outras, né? Muito bem, muito bem. E tu, filho da mulher que eu amo, que tu acha das versões mais atuais dos clássicos da Disney? Cara, eu sou suspeito pra falar, porque eu sempre gostei das músicas da Disney, seja musical ou não. Acho que eu nunca falei isso aqui no Paranerdia, mas eu... O primeiro filme que eu assisti no cinema foi Rei Leão. Boa. E, assim, por isso que eu falei, eu sou suspeito pra falar das músicas da Disney, independente... Que diga-se de passagem que Rei Leão tem a música mais chiclete de todos os tempos, de todos os musicais de todos os tempos. Uau. Hakuna Matata. Hakuna Matata? Eu já pensei que, era... Também. Não, o Rei Leão é um musical, assim, é uma música só. São só várias estrofes diferentes. É um monte de esquetes musicais coladas uma depois da outra. Se juntar, na verdade, tudo é uma música só. O Jota, o que eu poderia dizer é que Rei Leão é basicamente uma ópera. Onde você tem várias áreas em que você tem a fase onde que você apresenta todo o cenário, aí depois apresenta o vilão, e aí vem a desgraça, e aí o resto. No caso, você está falando que o Rei Leão parece uma peça de teatro tal qual o Rei Lear? Opa! Pode ser. Que, inclusive, foi uma das intrigas que a galera falou, que uma é que o troço era igual o Kimba, o Rei do Leão Branco, e outra que era uma cópia do Rei Lear. Então, a do Kimba eu já sabia, a do Rei Lear é novidade. Então, que é o tema, a história em si, que é o príncipe, que um tio mata o pai do príncipe, toma o poder, e depois o príncipe tem que tomar o poder do tio, é a trama do Rei Lear. Não, é a trama do Hamlet. Ah, é. Tem razão. O Rei Lear é o rei idoso que resolve dividir o seu reino com as três filhas. E dá merda. Sim. Então, mas quem poderia dizer se por acaso não fosse uma mistura de Kimba com Hamlet? Com Hamlet. Também. E que foda-se também, né? O que importa é que ficou bom. É. Muito bom, na verdade. O primeiro musical Disney que eu vi no cinema, talvez não seja, mas provavelmente é, mas com certeza é o que eu vi mais vezes, foi Aladdin. Aladdin eu vi também apenas é muito bom. No cinema. Eu vi apenas... Aladdin eu vi no jogo do... 18 vezes. Eu não vou criticar, não, que eu vi quase isso, Mamma Mia. É, mas não no cinema, né? É, eu vou ficar calado. Aladdin! Então tá bom. Aladdin eu não vi no cinema. Bicho, é ABBA. Olha, é ABBA, era 2008. Não, e o pior de tudo, ABBA, sabe por que eu vi Aladdin 18 vezes no cinema? Eu só vi legendado, por causa do Robin Williams. Sim. Mas assim, o que eu tô falando, eu posso não ter visto Aladdin no cinema, mas o tanto de vezes que eu já vi em Sessão da Tarde e em VHS, velho, não tá no gibi. Ah, sim, cara, não. Se eu for contar... Eu tenho todos os Blu-ray, DVD, eu tenho pelo menos três versões de cada filme da Disney. Não, se eu for contar DVD e etc, mas já vi Mamma Mia pra minha vida toda.